Quando boa noite, eu tô 9240, ponto esperando 0 pronto. Tá 9240, autorizado, ali aí decolar, pisto no 0, vento 070 graus, 4 nós. Ali decola no 0, tá 9240. Zero, decolado 243, controle 119, décima 8. 9, 8, bom dia. 9963, informação Delta, Guarulhos, 360. 963, Delta confere, autorizado Serra Bravo, Golfo Romeo, via peso Luna 0, nível de voo 360. Decola da pistola 0, curva direita, saída da El, Leda, Motiva. Transponder 5565, controle Salvador, operando a frequência 119.80. Salve com 3, 230 Guarulhos, nível 360, via peso Luna 0, decola da BEA, saída da El, Leda, Motiva. O perfil do CDL com curva direita, voo 9963. Ativo. Deslizamento correto, Samitron. posicionamento do Gol 9963. Gol 9963, autorizado posicionando 04, chame táxi. Camarão, táxi Gol 9963. Caminha 3, táxi 153 a bordo, 4 horas e 26 minutos, confim. Isso, confim, POB e autonomia? 153 a bordo, autonomia de 4 horas e 26 minutos. Autorizar táxi até o ponto de espera via Índia, no ponto de espera torre. 118 decimal 195, a gente já tinha metrô na 0 na mesa. 1695016, voo 9963. Salvador, bom dia, Gol 9963, espera na 0 som. Gol 9963, autorizado, ali aí decola pista no 0, vento calmo. Ali decola, 190, Gol 9963. Torre de Salvador, muito boa noite, o Azul, com a 220, estabilizado, final do ano zero. Azul, com a 220, vento calmo, altímetro no zero, no meio, autorizado, pouso, pista no zero. Sim, pouso, pista no zero, Azul, 4220. Voa 9963, decolada 01, no controle 198. 198, bom dia. 220, solo 04, libere direita, taxível Alfa Kilo, taxa Alfante 3, até o sinalizador. Alfa Kilo, bate 3, azul, 4220. Tacos do November, reporte final da 35, ajuste no 0 no 6. No 0 no 6, reporte final no 0. Arcos do Novembro, autorizado pouso, pista 35, vento calmo. Vento calmo, autorizado pouso. Tudo bem, pessoal? Azul no zero. Já virando pro patinho, vou estacionar a frequência dele.